noite, né? 65-4-3-0, de Escola Pista no 0, vento 1, 3, 0 graus, 1, 3 noite. Obrigado, iniciando a chama 2-4. Alfa Juliette para o 0-1, uma boa. Salvador, gol 1941, tá visual. Gol 1941, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento no momento é 1-1-0 graus, 1-0 noite. Aguardando, gol 1941. São 3804, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-1 noite. Livre pouso, são 3804. Chanel 6254, decolado 24000, chame controle 119, decimal 35. Chanel 65, obrigado, bom dia, Chanel 6254. No solo 47, livre direito, chame controle 119 decimal 35. Correção, chame solo 121 decimal 9. Exame direito, chama 219, são 3804. Olá, Salvador, bom dia, são 3804. São 3804, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, são 3804. Atuando, afirmativo, espero eu. Salvador, boa tarde, gol 1754, uma milha e meia do externo, baixo e travou. 1754, tráfego avistado, continue a aproximação, vento 120 graus, 12 nós, aguarde autorização de pouso. Gente, aguardando autorização. 1941, no solo 49, livre direito, chame solo 21 decimal 9. Direito 219, 941. Gol 754, livre pouso na pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Autorizado pouso na 10, gol no 754. Juliette, portão 612. Alfa Juliette 612, 941. Torre Salvador, bom dia, Romeu Mike Papá. Romeu Mike Papá, prosseguiu, confirma intenções. Ok, a possibilidade da presente é proar a Bahia de Todos os Santos. Então, reporte para cruzamento da pista 1028. Começam cruzamento da aeródromo. Ok, então confirmo manter a proa para cruzamento da aeródromo. Afirmo Romeu Mike Papá. Romeu Mike Papá. caminhão Mike Papá, 3 milhas para o cruzamento do aeródromo. Caminhão Mike Papá, autorizado o cruzamento do aeródromo, reporte Evrando Campos. Caminhão Mike Papá. Uma, dois, três, ciente, autorizado Natal, nível 1, 1-0. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Conde e após Conde prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-1-9.35 e aciona 0264 no transponder. Dois, três, correto, livre acionar no pátio militar, reporta táxi. Livrando a vertical do aeródromo. O meu Mike Papá, ciente, visual com o mínimo, chama em controle na frequência 1-1-9-3-5. Controle 1-1-9-3-5, obrigado. No novembro, boa tarde, confirmando para barreiras, nível 085, confirmando transporte em fé. A intenção é prosseguir via corredor axé e após ser vetorado pelo controle ou prossegue já no corredor forte? Então, barreiras, inicialmente o 1000 pés, restrito ao nível 085, decolagem da 1-7, curva direita via corredor axé. O controle em 1-1-9.35, a torre em 1-1-8.95 e aciona 5510 no transponder do Eco no novembro. POB, confirmando? Gente, no pátio 5, livre acionar e para o táxi vai chamar a torre em 1-1-8.95, ajuste 1013, eco do novembro, um bom voo. Boa tarde, passaria do 2230. Passaria do 2230, ainda não avistado, continue a aproximação, o vento no momento é 1-0-0 graus, 1-3-9, aguarde autorização de pouso, reporte baixado e travado. Passivo aguardando autorização de pouso, está estabilizado no LS, baixado e travado, 2230. November autorizado, táxi 70 em sessão Papai, aporte para cruzamento da pista 17. Do November, confirme intenções de decolada 17 ou 10? Cliente, aporte para ingresso na pista 17. Taxi Hotel e reporta para o cruzamento rumba 23. Passou o externo baixando trabalho, 2230. 2230, avistado. Livre pouso na pista 10, vento 120 graus, 159. Livre pouso para o 2230, baixar trabalho. Confirmar o vento para o 2230? Vento no momento 140 graus, 10 nós. Obrigado, 140 com 10. Táxi via pista, reporte sobre cabeceira, pronto, Eco Zulu November. Vocês permanecem nas frequências para o cruzamento, porém mantém o ponto de espera da hotel aguardando, que é a aeronave para pouso agora. 123, ponto de espera da hotel. Eco Zulu November autorizado de colapso no site, vento 120 graus, 129. 23, autorizado cruzamento 1028, seguindo a aeronave da passarela agora, prosseguir via Delta, Alfa e reporta antes até que seja Juliette para ingresso parte principal, rumba 23. Do 4089, informação Tango agora no momento, ajuste 1013, só um instante, cópia, prepara a saída da Eulia e da Eudes, aguardando. Série 2230, táxi em frente, Alfa Kilo 43, atento ao sinalizador, posição prevista 02. Alfa Kilo, atento ao sinalizador, previsão é a 02, cliente, 2230. Torre Salvador, boa tarde. Força Aérea 2329, estabilizado ILS da pista 10. Duas milhas do externo, baixado e travado. Aérea 2329, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. O vento no momento é 120 graus, 15 nós. Aguarde a autorização, 2329. November, autorizado decolar, pista 17, vento 1, 30 graus, 90 nós. Checos 1 novembro. Do livre pouso na pista 10, vento 1, 30 graus, 14 nós. Autorizado pouso, pista 10, 2329. Uma, dois, três, mantém a ponto de espera. Os três visual com a aeronave nacional? Negativo, tá visual. Autorizado, Daniel, mantém a cabeceira no zero. Opa, dois, três, após a passagem livre. Alinhar e bater. Rossair 2329 no solo 10, faixa de autoridades, VIP frequência. Uma, dois, três, autorizado decolar pista 10, vento 150 graus, 11 nós. Salvador, agora no 328, passou externo, baixar travado, joga 10. Bom, no 328, continue a aproximação, agora de autorização de pouso, o vento no momento é 120 graus, 109. Não, guarda a autorização, 1322. 1328, confirme baixada travada? Afirma. 1328, livre pouso, 190, vento 120 graus, 132. Livre pouso, 1322. 123, decolado aos 12, chame controle, 119, decimal 35. 119, decimal 35, chamará, roupa 23. Vitória 340, previsto 50, no zero da cola, direita, da El, Leda, Eude, controle 1935, 5511, 4089. Correto, portão norte, chefe pro... Uno 328 no solo aos 14, livre direito, chame solo 21, decimal 9. Vale lá direita, 219, boa. Paulo, gol 1328, livrou? 1328, táxi via Alfa, repórter de Juliette. Repórter de Juliette na Alfa, 1328. Salvador, e gol no 600. Gol no 600, tráfego avistado, livre pouso na pista, 10, vento 100 graus, 122. Confirme baixar travado? Ainda não, eu voltarei quando chegar. Cliente no 600. Salvador, boa tarde, eu sei que 5447, informação, cara. Autorizado. 5447, barreira, autorizado. Nível 200, decola da pista 10, curva esquerda, na Momo, Kokibu, após direto, barreira. Controle 119, decimal 35, transpondo 5536, o 35447. Autorizado a nível 200, barreira, decola a 10, com curva esquerda, que vem de Momo, após Momo, Kokibu, após Kokibu, controle sinal 35, aciona 5535, o trip 5447. Quatro, 447. Eu quero saber. 447. 4089 da Azul para o táxi, 77 a bordo, 3:50, alterna Galeão. Confirmamos apenas as almas a bordo, 4089. 77. 4089, destaque, pátio, de alfa, espera 1895, 1013, boa viagem. Pátio, de alfa, espera 1895, obrigado, mano. Salvador, Juliette Yankee Kilo. Juliette Yankee Kilo. Continua a aproximação, ainda 9 estado, número 2 para pouso. Aguarde autorização de pouso, vento no momento 120 graus, 109, já pode baixar a travada. Passo a preparação da rua travada. Autoriza a presente cancelar os propósitos para circular a direita, sabe para o botão. Juliette Yankee Kilo, autorizado, cancelado as regras visuais, correção regras, cancelado as regras de voo, 18, autorizado ingresso no circuito de tráfego à direita com curva imediata à esquerda. Reporte baixar travado. No 328, vai aguardar a passagem do azul. Após o azul, Juliette para o portão. Correção, vai manter a posição antes da Juliette. Portão 5 está ocupado. Pode dar uma verificada para mim? Negativo, está livre. Ok, então ingresso portão 5. Está ingressado para o portão 5, no 328. Salvador, azul 4089.00 pronto. É cujo correção Juliette Yankee Kilo. Embaixada travada? Já travado. Juliette Yankee Kilo autorizado pouso, visto no site, vento 1-90 graus, 10 nós. Confirme a parte para o qual era taxa após o pouso. Mata aeroestar, partiu. Gente, Juliette Yankee Kilo, confirmando o livre pouso. Torre Salvador, esse é o TAM 3283, final da 10 estabilizado, está a 2 milhas do fim de terra. 4089, autorizado anel e colapso, 10, vento 120 graus, 099. Anel e colapso, 4089. 3283, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento no momento 130 graus, 129, já pode baixar e travar. Já está baixado e travado, TAM 3283, aguardando livre pouso. O 4089 tem condições de acelerar manobras para a decolagem devido à aeronave aproximando para o final da 1-0? Sim, está desligando. Autorizando Campina Grande, nível 390, via perdão 10, decola na 10, curva esquerda, perfil Cucas de Cor. Controle CN-1925, Oceana 527, Gol 1754. 527, esquerda após portão 8, chame pronto, 1754. Ciente, azul 4089. Juliette Yankee Kilo no solo 21, livre à direita, mantenha minha escuta até o corte. Solicitou Aracaju 230. Salvador, a melhor cidade do Brasil, Aracaju 230, Golfo 677. Pista 10, curva à esquerda, Fuca, transição Aracaju. Controle 119.35, transponda 5526, Gol 1808. 3, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus, 109, o altímetro no momento é 10 no 3. 1013, autorizado pouso, está 3283. Azul 4089, decolado aos 22, chame controle, frequência 119.35. Sinal 35, obrigado, bom dia. Linha 00, da Juliette. Linha 00, ingresso Juliette, portão 9. Juliette 9, 1600. 6315, tráfego avistado, continua a aproximação, número 2 para pouso. O vento no momento 130 graus, 14 nós, altímetro 1013. Reconfirme baixado e travado. Correção, reposte baixado e travado. Está baixado e travado, China 1806, gate 612, depois de pegar acionar. 1806, aguarda no 612. 1806. No solo 23, livre direita, chame solo 21, decimal 9. Direita, 19, 3283. Salvador, acionar 6141, estabilizado em alerta. China 6141, continua a aproximação, ainda não avistado, eu guardo autorização de pouso, vento no momento 120 graus, 1 no norte. 6141. China 6315, livre pouso na pista 10, vento 110 graus, 09 norte. Livre pouso na pista 10, China 6315. 6315, confirme baixada travada? Baixada e travada. O Xana é 6315 no solo, loja 25, livre direito, chama solo no 21, decimal 9. Livre direito, Xana 6315. 1924, confirme baixado travado. É o 6141, afirmativo, baixado checado. Correção, Xana é 6141, baixado travado, ciente, aguarde autorização de pouso, vento no momento 120 graus, 169, livre pouso no 110. Repouso 910, Xanã 6141. Juliette, portão 2. Juliette 2, 6315, reporte antes da Juliette. Portará antes da Juliette, mas... Salvador, o trip 5447, canal pote 3, pushback acionamento. Autorizado, trip chama táxi. Autorizado, chamarei táxi, 5447. 806, no 62, autorizado, puxa acionamento, chama táxi. 806, chamado táxi. Havaianas 6141 no solo, áudio 27, livre direita, chame só 121 decimal 9. 219, Oxalá 6141. Boa tarde, Otan 3805. Seria a saída prevista para Guarulhos? Israel. Muito obrigado. Salvador, Oxalá 6141, livrando da Cisco. 6141, reporte a Juliette. Vai pra Juliette, Oxalá 6315. Salvador, Papatango, Vitor, Mike, Quebec, boa tarde. Papatango, Vitor, Mike, Quebec, boa tarde. Continua a aproximação, reporte na final de 3 milhas da 17. Reporta final 3 milhas na 7, Vitor, Mike, Quebec. O 2 está livre, eu acho. Acho que o outro está entrando ali também. Só o 1 está livre. Ah, então o Oxené mantém a posição. Oxené 6315. Tá, estamos mantendo, estamos tendo 4 tá, ali, acho que todos eles estão ocupados. Salvador, boa tarde, gol 1924, final da 1-0, baixado e travado. Gol 1924, tráfego avistado, livre pouso na pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-3-9, confirma baixado e travado. Confirmando baixado e travado, gol 1924. 2-0, pêndulo 10, pista 1-0, curva à direita da El Leda Bridge, controle 1-1-9-35, transponda 5-5-3-1. Pro Galeão, Apresolo 10, decolada 10, curva direita da El Leda Bridge, 119-35, 5531, TAM 3193. Correto, chame pronto, 3193. Chamar. Ok. 6315, seu portão mesmo é o 3. Mantenha a presente posição, o aeronave da total ocupando. Ok, trabalhando, 6315. Convide na 7, Quebec. Alô, boa noite, 06, solicito táxi, PLB 90 a bordo, 90, 2 horas em cima. Pela esquerda, mantendo no 1000 pés, o altímetro no 0 ou no 2? 3 a 0, 1000 pés, certo? Ingresse naquilo e observe a aeronave da Trip, que está no pátio 3, o portão previsto é 11. Devido ao Ocean tá na Juliette, vai impedir o senhor de ir para o gate 11. Então ingresse de aquilo para o pátio 3, ok? Ok, e aquilo pátio 3, 6141. Boa noite, 06, militar em frente, pátio mundial, 1895, 012, então boa viagem. Atio atualizado, táxi via pátio, índio alfa, atipando no 0118895, 1012, boa noite, 06, boa tarde. Salve Salvador, uma boa tarde, TAM 3816 para informação Tango, posição 01 para autorização, Fortaleza 370. 3216, guarde a cópia na pole position, ajuste 1012. Salve Salvador, Chanel 6315. Posando na 10, mas esquila não. Afirmativo, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, com 2 nós, Victor, Mike, Quebec. Autorizado pouso 1-7, Quebec. 5447, norma que está com POB de 43, 4:40, autonomia, Vena Montes Claros. 5447, habilitado em frente, vai seguir a nave da Gol, ponte espera 1895, via Índia, 1012, tem uma boa viagem, 5447. Livre táxi, o 35447, seguindo a aeronave da Gol, com a espera de 295, 35447, seguinte. O Oxalá 6141 vai seguir a aeronave da Trip, via pátio 3, e após vai ingressar pátio principal, portão 11, 6141. Ativo, segue a aeronave da Trip, pátio 3, portão 11, 6141. Bom, 924, livre na pista, você escuta. No 924, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 924. Fala, Salvador, Gol no 754, tá na posição número 8, pra pushback tá no mesmo. Gol 754 vai aguardar para puxar no 8, devido ao Oxené, que vai partear no 11. Solo Oxené 63, 15, questiona se o Tan lá no gate 3 já pediu pro pushback. Negativo. Ah, então a gente vai estar esperando aqui até quando, você tem ideia? Papatango Vitor, Mike Quebec no solo aos 33. Autorizado backtrack, táxi até o pátio 4, mantenha a minha escuta até o corte. 3 mesmo, o 6319. Vamos aguardar. O 1924 vai seguir via Alfa e vai manter a posição antes da Juliette, observando a aeronave da Ocean. Poxa, eu mantenho as duas Juliette atrás da aeronave da Ocean, o 1924. O 754 vai coordenar com a equipe de solo após o Ocean Air, linhas aéreas, passar a retaguarda, está autorizado. Chama. Para o Ocean Air passar a retaguarda, ele vai chegar em no 8, ou no 754. Dá 32 e no 6, quanto próprio? Ah, afirmativo. Autorizado em Salvador Fortaleza, nível 370, a rota ao peso 919, pistola 0, curva à esquerda, sai da Romo Frote. Controle 119.35, transponda 5541, então 32 e 6. Autorizado Fortaleza 370 pela Amper Zulu 19. Decola da 110 com curva esquerda na saída Momo Frote. Transição Frote. Controle 109.35 e o transponda 5541, tá 3216. Na pole position, chame pronto 3216. Na pole eu vou chamar 3216. Fala, por gentileza, pode confirmar alguém aqui pro 924 previsto? Portão 10. Se possível, via quilo e pátio de cargas. Ok, então ingresso, quilo, pátio 3, aguardando na saída do pátio 3 para o portão 10. Vai aguardar devido ao gol que puxou no 8, o gol no 924. O paciente do gol puxando no 8 lá vai via quilo, o gol no 924, obrigado. Gol 1806. Solo Salvador, 3216 para posicionamento. 2-1-6 na pole position. Aguarda só um instante o TAN 3216. Paulo Salvador, Oceania 6305. Prossiga. Vai aguardar mais quantos dias aqui? Sem previsão. Tá bom então. Vamos aero. Tipo 5447 autorizado, decolar pistola 0, vento 1, 30 graus, 15 noite. Devo decolar, tipo 5447. Pushback, acionamento da 3193, portão 3. Portão 3, aguarda, 3193. Esse é o número 2 no setor, ok? Devido a aeronave da companhia já ter pedido no 1. Imagina, tá na sua escuta agora. 5447 decolado aos 37, chame controle 199 decimal 35. 19935, boa tarde. Uno 74 pronto para o TAC, está com 147 agora, está vindo em 4 horas, se der a gente vai acordar mesmo. 754 livre TAC, pátio de alfa, ponto de espera 1895, ajuste 9012, tenha uma boa viagem, 754. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, com 12 agora, obrigado, vocês pegaram o voo 974. ...924, após a passagem da aeronave da companhia, ingressa pátio principal, portão 10, voa 924. 924, prossegue por 10 após a passagem da aeronave da companhia, obrigado, bom dia. O TAM 3216 é o solo. TAM 3216. Tem condições de fazer simultâneo com o colega da companhia no 3? Afirmativo, sem problema. Então aguardo somente autorização de pushback, o 3216. Boa tarde, Torre Oxané 6320. Oxané 6320, boa tarde, tráfego avistado. Livre pouso na pista 0, vento 150 graus, 13 nós. Livre pouso na 10-6320. Em coordenação com a companhia, vai fazer simultâneo com o TAN no portão 1, ok? Está autorizado, chame táxi. Simultâneo com a aeronave do 1, vai chamar para o táxi, está 3193. Ok, somente vai puxar até a saída do pátio 3. O senhor puxa até a saída do pátio 3 e o colega do 1 vai puxar normal. Afirmativo, até a saída do pátio 3 então, vai coordenar, chama para o táxi, está 3193. 3216, no portão 1, no autorizado, puxa acionamento, vai fazer simultâneo com o colega do 3. Vai fazer esse botão e vai iniciar o push agora, acionamento na folha, o TAN 3216. Salvador, Altan 3805 no botão 4 para autorização de tráfego Guarulhos no 3805, sentido de informação em uniforme. Gente, aguarde a cópia, portão 4, ajuste 9012, 3205. Guarda, 3205. Continua aproximação, ainda 9 estado, vento no momento 120 graus, 149, já pode fechar o trabalho. Gente, o gol no 697, já encontrei o baixado checado. 333 Congonhas, é o número 2. Aguarda a cópia, o ajuste 9092. Fantástico, Oxenai 6320, lembrando na sua escuta. 6320 Alfa, reporte antes da Juliette. Reportaremos antes da Juliette, 6320. Nicola Pistal, 10, bônus 74. November, prossiga. Acione e chame 1895, Zulu November. Zulu November, um irmão plano para barreiras no corredor Axé, nível 085, mantendo a restrição do de um no meu país, aguardando a liberação do controle. Zulu November, autorizado táxi, reporte para ingresso na pista 97. Salvador, gol no 600, tá sempre dando forma, autorização natal. No 600, número 3, para cópia, aguarde o ajuste no 092. Padar, fez dois ajustes no 600.